Over the tower, Virginia 110, 58009. Establish on localized runway 10. Maybe 9, report crossing Altamarca. Forecasting Altamarca, 58009. Sim, mantenha o ponto de espera, 3226. Platform 8-9 aqui, Auckland, 110, winds now is 220 degrees, is 3 knots. Roger, clear to land, runway 10-5-8-9. Meias após o Webjet na final ali, mantém. Aqui é o antigo, reporte estabilizado, 3170. Double-niner on the ground for 2, right taxi, remain famous. Taxi will be Alpha Juliet, Oxio Gate 02. Alpha Juliet 10, 02, 5899, thank you, sir. Vento Sul com 2 nós, autorizado a decolagem. 226, decolar 244, controle 1935, bom voo. 1935, boa noite, obrigado. Equação 78, desce para 2000 pés, ajuste no 013, reposta estabilizada. Para 2000 pés, só confirmando o ajuste. No 013, 1013. Ok, para 2000 pés, 1013, 4178. Salvador, boa noite, até 3226, passa 2500, saída PUCA. Boa noite, até 3226, vão 370 PUCA, vigilância. Para o 370 PUCA, 3226. Localizador campado 70 complexo de aproximação, chame torre 186. Corregó 186, boa noite, 0-3, transponder, controle 1935. Remoto no 2, chame ponto ponto para o posicionamento. Para 3170 na escuta? Positivo, a transferir agora uma milha e meio para baixar a travada visual. Gente, pista livre, pouso autorizado, vento sul com 3 nós. Livre, pouso na 1035. localizador Campo à Vista, 1478. Alô, 4178, complete a aproximação, torre 18,6, bom pouso. 18,6, obrigado, boa noite. Na 3226, chame em Recife, 12545, ao término 2085. 4178, posso passar na externa? É, pode estar na externa, 4178. 7-0, solo 5-2, direita, taxa me escuta, prossiga via Alfa, Juliette, portão 7. Direita, Alfa, Juliette, para o 07, direita, portão 7-0. Com 78 da Azul, vento sul com 2 nós, pista livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, 478. Sete oito, solo 5-5, direita, taxa me escuta, Alfa Juliette até a pole position. Aqui é Alfa Juliette até a pole position, tá? aeródromo para possível acionamento da máquina. Aprovado, pushback, acionamento trip, Chimtex. Pode para o parque com 4 horas de autonomia, aumenta com 1.700 da manhã. Eu vi 8.7? 7.6. Sim, 7.6. Táxi aprovado, via parte principal, Indy Alpha. Reporte pronto, ponto espero, ajuste 1.03. Autorizado Indy Alpha, para o parque principal. Prossiga. Tá, vou chegar com esse aéreo, só um minuto. Agora apareceu. Obrigado, boa noite. Gerente, boa noite. Calmo, se liga, linha de decolada. Tá atualizada, linha de decolada 10, vem calmo, 353, não sei. Certo, já comando agora 07.29.35, vou. Até mais, obrigado. Controle, trip 5317, visual no setor, solicita direto. Transformador, trip 5317. 317, 3800, 1, 29. Positivo.